espírita. Porque você consegue perceber a melhora dos assistidos com muita clareza. A pessoa chega no primeiro dia completamente perturbada, completamente obsediada, e em 15, 20 dias, a melhora já é visível. Você, através da reentrevista, e em cada dia de estudo, você terá 3, 4, 5, 6 pessoas sendo entrevistadas, de modo que, ao final dessas 10 sessões, ou um pouco mais, isso não é um limite fixo, ela saberá que foi reentrevistada 3, 4 vezes diferentes. Ela sabe que está sendo acompanhada. Na Federação Espírita do Distrito Federal, nós propusemos que, em vez de provocar esse trauma do encerramento do grupo, de encaminhá-los para um grupo provisório, chamado no Ceará, por exemplo, de Estudo Preparatório para o ESG, o EPI, para, assim que tiver um número suficiente, formar uma nova turma de ESG, nós preferimos adotar uma metodologia diferente. Nós iniciaremos somente com o estudo do Evangelho, e vamos, à medida que aquele grupo vai amadurecendo, se harmonizando, em que as pessoas já estão bem harmonizadas, aquele grupo, depois de algum tempo, não estudará somente o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós intercalaremos dia sim, dia não, ou no mesmo dia, dependendo do horário que se tenha disponível, tanto o estudo do Evangelho quanto o estudo das obras básicas ou o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vejam que a própria Federação Espírita Brasileira modificou suas apostilas, que antes eram de número 6, agora estão compactadas em duas apostilas. O estudo, que em média levava 4 anos e meio, hoje pode ser concluído em 2 anos e meio com essas apostilas mais compactadas. Então, nós entendemos que, se pudermos mesclar Evangelho e doutrina, nós estaremos proporcionando as duas asas que o Espírito Emmanuel nos fala que são importantes para que o Espírito possa alçar voo, em sentido figurado. A asa do amor que o Evangelho nos traz e a asa da sabedoria que a doutrina, a visão da doutrina espírita, vai nos oferecer. Então, esse trabalho, em vez de ser interrompido, é continuado. É natural que aqueles grupos vão diminuindo com o tempo, que algumas pessoas viajem, que algumas pessoas desistam, que algumas pessoas não permaneçam, e nós poderemos aglutinar 2 grupos ou mais de um que estejam mais ou menos no mesmo nível e formar um grupo maior para daí dar continuidade. Então, a Casa Espírita deverá ter não somente um salão, um auditório grande, mas deverá dispor de pequenas salas de estudo em torno de 15 pessoas no máximo, talvez 20, se não for possível obedecer o número de 15, para que ele seja um trabalho bem individualizado, para que elas possam verdadeiramente interagir. No Grupo Espírita Paulo Estevão, eles iniciavam turmas do ESG 1 com até 120 pessoas e percebiam que a evasão era muito grande. Quando resolveram limitar as turmas de ESG para somente 25 pessoas, a evasão foi reduzida drasticamente, porque as pessoas conheciam-se pelo nome, usam crachá. No GEP também sugerimos a utilização de crachás, preenchidos de caneta mesmo, e são distribuídos evangelhos para as pessoas participarem, que estejam disponíveis na biblioteca para que não seja uma imposição também adquirirem o evangelho. Então, através daquele estudo simples e fácil, em que vamos estar tratando da reforma íntima do estudo do evangelho, nós vamos evitar as polêmicas da Casa Espírita, os embates doutrinários, e nós vamos verdadeiramente promover a harmonização da casa. Por isso esse trabalho tem dado tantos resultados. Eu acho que não foi por acaso que, segundo as estatísticas do IBGE, no censo de 2000, em percentuais, os 2 estados do Brasil em que o Espiritismo mais se desenvolveu foram, em primeiro lugar, disparado na frente, o estado do Amazonas. Em segundo lugar, o estado do Ceará. Coincidentemente ou não, foi no Amazonas em que surgiu e foi implantada essa ideia do grupo de estudos e prática do Evangelho. Uma ideia nascida no Rio Grande do Sul, mas que frutificou, que verdadeiramente foi idealizada.